noite, meu amigo mestre, minha amiga mestre, bem-vindos a mais uma edição do Face Masters, o seu, meu, nosso podcast, o podcast dos algozes jogadores. Bem-vindos à edição número 55. Eu sou o Velho Lich, Rafael Meyer, e conto hoje com... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Eis Fábio Costa, sou Mr. Mickey, e hoje é um papo mais livre, um papo mais solto, meio que pra exorcizar um ano que, não só no Fate, mas no mundo inteiro, é um ano que basicamente é pra esquecer. Caros espectadores, sejam bem-vindos ao Fate Masters. Mais uma vez, sou Cicerone, a guiá-los pela conversa leve do ano que parece 2016, o ano que se recusa a terminar e é um ano digno de ser esquecido. Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que horas você vai estar ouvindo, mas com certeza a melhor coisa que você vai fazer essa semana é, ou melhor, é semana que vem, ainda falta uma semana, gente, mas tá chegando! A gente vai poder dizer adeus pra 2020, que é o ano que todo mundo quer esquecer, todo mundo quer jogar fora. Eu tô pensando inclusive em não contar o meu aniversário desse ano na vida, entendeu? Considerações sobre isso, meninos? Então, impossível. Impossível por quê? Porque 2020 é aquele ano que entrou na história e todo mundo vai ter aquela pergunta: o que que você fez quando o universo inteiro falou para o planeta Terra: toma essa por ter feito o que vocês fizeram com a sua natureza? Eu não vou te considerar o meu aniversário desse ano porque ele foi antes do início da pandemia, então não influenciou. Inveja. Pra ser bem sincero, não é, é realmente, eu concordo um tanto com o Velho Lich, né? Eu fico imaginando, é mais ou menos a mesma coisa da galera da gripe espanhola, né? A gente tá no, nessa situação aí, pandemia, e fica em casa, e quem pode, né? Porque eu falo, eu sou um cara que eu sou afortunado, eu falo que aquela coisa, classe média sofre, eu sou um cara privilegiado porque eu consigo fazer o home office, né? O meu serviço já tava prevendo home office quando a situação explodiu. E o mais curioso, cara, é que é assim, a gente fez só 5 episódios esse ano, contando esse, foi um ano, pra vocês verem de como foi um ano zoado. E o primeiro episódio foi justamente lá no início da pandemia, que foi quando a gente falou sobre jogos online, pra dar uma ideia do grau de como esse ano foi porcaria, pra não usar um termo mais chulo. Episódio 50, e que era pra ser a nossa celebração de número redondo, vai ter que ser um 60, gente, desculpa, tá? Com certeza. Não, gente, esse ano, vamos, leve retrospectiva. A gente começou 2020 com uma possível terceira guerra mundial. Evoluímos pra chuva de gafanhotos, porque as pessoas ainda estão esquecendo. A gente já teve chuva de gafanhotos, ciclone no Brasil. Queimadas em todos os campos. Com direito a São Paulo com céu negro. Queimada não foi só no Brasil, gente. Austrália pegou fogo, Califórnia pegou fogo. Europa pegou fogo. Vamos fazer um comentário escatológico, então? Para aqueles que já leram, 2020 meio que condensou o que os quatro cavaleiros do Apocalipse ia trazer. Não é? Não. Segundo a previsão, que algumas pessoas assim falam assim, faltou algumas poucas pragas para Deus falar o seguinte, liberta o povo escolhido de novo, né? Não, só faltou algumas coisinhas assim para falar assim, pra Deus falar assim, liberta o povo escolhido. De novo. Não, gente, olha só. Vamos parar com esse negócio de... Ah, faltou algumas coisinhas. Vai que resolve que não tá mais faltando. Entendeu? Ainda tem 2 semanas no ano. Eu não sou primogênito. Tô safo. Tô safo. Não sou primogênito. Eu sou caçula. Eu sou, entendeu? Vamos não brincar com esse negócio. Sim, Eu tenho duas coisas a dizer. A primeira, a minha grande dúvida é: alguém jogou. Alguém tá jogando Jumanji, ou então estamos utilizando SimCity com o gato em cima, jogando no Nightmare com o Randall nas catástrofes? Nada, cara, isso é só uma partida de Cards Against Humanity. Então, eu tenho uma teoria. Não é uma teoria, foi uma constatação do meu grupo regular de jogo. A gente tá em Ravenloft, a gente só não sabe, e isto aqui, o Brasil, pessoalmente falando, é um domínio que o Dark Lord resolveu falar o seguinte: ah, é? Tu estão achando que o 2016 foi brabo? Vocês estão achando que 2010 foi brabo? Vocês estão achando assim que anos 80 foram bravos? Deixa eu resumir toda a miséria em um ano só. Crise econômica, problema sanitário e o inferno a mais. Obrigado, agora vamos embora. Eu deixo vocês de novo sofrendo. Obrigado. E a última constatação é o seguinte: se é pra gente ter as pragas do Egito, a gente podia ter uma no hotel da Pentescopeia. Mas veja por um lado, cara, já que tem um lado, cara, tem uma coisa que ainda reforça que foi as pragas do Egito. A gente tem um faraó louco no poder. Sim, Slayer. Fato, fataço. Apesar que um deles já caiu. Entrou um pão branco no lugar, entrou um pão de forma no lugar. Não, gente, o melhor de tudo é que... vocês ouviram que ele falou que não vou sair, não vou vagar a Casa Branca, não vou fazer mudança. Já era pra estar começando a fazer a reforma pra entrada do novo presidente, né? Ele não deixou a equipe da reforma chegar lá pra fazer. Não vai mudar nada, não. Eu não vou sair daqui. Pode um negócio desse? Alguém tá forçando muita barra, deu aquela forçada bonita. Vou ganhar um ponto de destino e eu vou fazer isso. Eu só vou gastar quando for a próxima eleição, assim que eu vou voltar retumbante e com o dinheiro todo que eu gastei por fora. Mas eu não quero entrar nesse detalhe porque, sendo bem sincero e honesto, a gente já tá com muito ponto de destino só das agruras e forçadas que os mestres colocaram em cima da gente. Então, como é que foi para vocês a nível de jogo? Para mim foi estranhamente bom. Olha, para ser bem sincero, em alguns momentos foi muito bom para mim, em outros foi muito ruim, aquele lance de você pegar a mesa vazia nos eventos e tal. Já é meio patético, na falta de um termo melhor, você pegar a mesa vazia quando você tá num evento presencial, mas ainda quando tá no online, e aqui eu vou deixar um pequeno esporro na comunidade, porque assim, eu posto lá na comunidade, a mesa da Dungeon Geek é essa, aí não aparece uma alva viva, e depois o pessoal reclama, cadê os jogos? Não tem mesa. Então... Eu tive essa experiência também em eventos online, assim, do... Felizmente, como eu tô com o pessoal do RPG World, o pessoal do Rizoma Cultural, o pessoal do Game of Boards, isso não tem sido tanto um problema, porque sempre aparece um gato perdido e pingado dali e daqui, entende? Só que o pessoal mesmo da comunidade tá difícil, hein, galera? Tá defesso. Aí a pessoa narra pra duas pessoas, entendeu? Assim, a aventura tá planejada pra quatro, tem seis, oito fichas prontas, mas aparece duas cabeças, que nenhuma delas é da comunidade. Pois é. Por um lado é bom, porque são pessoas que eu apresento pra FEI. Normalmente são pessoas que nunca jogaram, então eu apresento e tal, mas por outro lado é ruim, porque uma coisa é você ter a comunidade, outra coisa é você ter uma comunidade... Só no número, né, gente? Tem uma coisa aqui que eu posso falar, que eu mestrei dentro do servidor da comunidade uma mesa do Fate com mais amendoim que existe, que é o Mindjammer. Eu não conheço o jogo de Fate com mais regras do que aquilo, mais crunch do que aquilo. Daring Comics nem chega perto, pra vocês terem uma ideia, os espectadores. O Daring Comics, ele é mais fluido em relação na pontuação e afins. O Mindjammer foi... sodinha. Eu tentei, fui experimentar, gostei, não vou negar, adorei Mindjammer. Mindjammer foi do cara. Só que tem uma coisa, eu consegui, tinha seis vagas, eu consegui preencher duas além do Cicerone. Eu não posso falar nada não, porque eu pedi pra entrar nas duas últimas semanas de mesa. Mas você também se desenrolou toda, né? Você tava toda enrolada e depois você desenrolou. Era isso que eu ia falar. O horário, tudo bem, a gente vamos dar o advogado do diabo aqui, entendeu? Representando-se. Segunda-feira à noite. Representando assim o CEO da Papai do Chão Enterprises, onde a sua alma tem valor. Segunda-feira, ainda mais no período da pandemia, que o pessoal tá tudo online, pegou meio que período letivo dos universitários em questão e do pessoal. Então, dá pra compreender que tem havido uma baixa adesão. Porém, Porém, galera, a gente sabe que é difícil você se comprometer assim, se você não... Você se comprometer com uma certa regularidade, sabe como é? Eu já fiz graduação, fiz presencial, mas tudo bem. Quem já fez uma faculdade aí sabe como o negócio é tempo. Mas porra, não parar nem pra assim. E galera? Dá assim, ah, não tem nada pra fazer. Pô, tá rolando aquele troço aí, pô, posso assistir? É, especar, gente, ser spec é uma coisa muito legal. Eu cansei de aprender sistema novo sendo spec. Não é só isso, né, cara? É também o lance de, porra, peraí, vamos ver o que tá acontecendo aí, né? Eu vou dizer que eu vou ser a jogadora nojenta de novo. A única vez que eu sentei pra... Vou ser espectadora dessa mesa de Mindjammer. Eu tava tão cansada, tão com sono que eu dormi na metade. Mas foi bem maneiro. A metade que eu assisti foi muito legal e muito interessante. O grupo tava muito azeitado. Tava meu divertido. Meu joinha pro grupo, pro Hayato e pro Lucas, porque nós três estávamos muito bem azeitados. Não, tipo assim, o grupo, não vou negar. Aliás, esse ano eu tive uma sorte danada em encontrar novos jogadores. Na minha mesa regular, eu encontrei duas pessoas incríveis. Na minha mesa da comunidade, eu peguei dois jogadores, assim, do tipo Hayako. Aliás, meu filho, que tá no fundo do meu coração, tá? Lucas, você já tava no meu coração por causa do filho do rolador de dados. Agora você tá ainda mais porque, cara, vocês entraram... Eu fiz de tudo para dar um nó na cabeça de vocês. A gente fez uma mesa de ficção científica que mais parecia Tom Clancy. E vocês compraram uma proposta muito bem. Foi lindo. Pra não dizer também que foi tudo ruim, teve... Eu quero citar particularmente duas mesas que eu joguei agora, esse ano, que na Dungeon Geek, que foram sensacionais. A mais recente, né, foi o War in the Cape, que foi o Operação Natal, onde basicamente os caras tiveram que salvar o Natal, literalmente. Ai, que irado! É basicamente o Do Head falando que existe o Papai Noel. E sim, gente, pra quem... Existe uma brincadeira que acontece, que é a seguinte: se você procurar No Head Santa Tracker, você vai ver que existe esse negócio. Todo Natal eles ficam monitorando onde é que o Papai Noel tá. Isso começou com uma piada quando a Sears errou o número que era de telefone que era pra falar com o Papai Noel. E ao invés de cair no Papai Noel da Sears, caía no telefone de um general do No Head. Nossa! E o cara ficou maluco, mas aí alguém... Ele começou a entrar na brincadeira, chegou uma hora que o pessoal falou: porra, isso é legal pra caramba. E ainda por cima, você pensa que o No Head, ele monitora o espaço aéreo da América do Norte... Ficou um esquema de publicidade bastante interessante. É assim, a gente sabe onde o Papai Noel tá, a gente sabe onde tá o seu voo. Logo tá tudo protegido. Enfim, e a ideia, e no cenário do War in the Cape, quando houve o evento, eles realmente descobriram que havia um Papai Noel. E toda a trama começa em cima disso. Que irado. Maneiro. Deve ter sido muito boa. Foi muito divertido, foi muito interessante. Foi bem interessante algumas coisas que eles fizeram, porque é como quem me conhece sabe que eu escrevo as minhas aventuras muito trilho. Se você pegar uma aventura que eu escrevi, ela é um trilhinho. Mas eu gosto de fazer isso assim porque eu tenho uma ideia de que é pra sair do ponto A pro ponto B. Agora, o que vai acontecer no meio do caminho, me impressionem, jogadores. A minha experiência divertida de evento esse ano foi na Ratiância, até no servidor da Game of Boards. Foi, pra quem não sabe, né, Game of Boards é uma ludoteria aqui do Rio de Janeiro, fica na rua Benjamin Santana Glória. Estão funcionando em especial por conta da pandemia, mas tem o servidor deles. Tá, sim, anunciado no Facebook, eu não lembro o link de cabeça. E eles dão um puta apoio pra comunidade, tipo assim. Quando ela tá aberta, ela dá apoio para evento, cedendo espaço para evento algumas vezes, é. Tanto que eles estão fazendo esse esquema de evento online também no servidor deles e tal. E além disso, foi semana passada, retrasada, foi retrasada. Eu fui convidado para dar uma palestra sobre ferramentas e técnicas e considerações sobre jogo seguro em RPG, foi muito legal. Tá até gravado, tá no Twitch da cantina do... Caramba, qual é o nome do outro bagulho? Cantina do Herói. Cantina do Herói, enfim. Então, foi uma experiência legal também poder ter dado essa palestra, já que a gente aqui no Fate Master, a gente bate muito nessa tecla do jogo seguro, né? Sim, é bandeira nossa. É uma bandeira nossa que, mesmo que não fosse uma bandeira da Evil Hat, seria uma bandeira nossa por definição, eu acho, porque... Gente, é que é só tudo. Se você tá seguro, a mesa flui. Todo mundo tem então, confiança. Então, você sabe que eu faço as minhas análises, não pelo otimismo, mas considerando o egoísmo da humanidade como pedra de torque, né? Eu paro para pensar o seguinte, mesmo que não houvesse por parte do Fate essa preocupação com o jogo seguro, inclusive uma das máximas da Evil Hat é se um assunto não puder ser tratado respeitosamente, RPG ele não será tratado, a gente tem um bando de minoria nesse podcast, né? Eu acho que eu compro a cota palestrinha, né? Classe média, blá blá blá. Cosplayer, nerd, trabalha com computador, preciso continuar? São dois maus encarnados aqui, porque eu sou o resumo do mal encarnado em diversos pontos. O Fábio é outro mal encarnado também, que afinal de contas classe média, cisgênero, branco, de educação privilegiada, e etc, etc, etc, etc, etc. É o mal encarnado. Para segundos segmentos. Eu também entro para encher a outra parte do mal encarnado, mas cada um de nós consegue sair do mal puro. Isso é parcialmente ruim. Cicerone, desculpa a gente ter te cortado, termina aí o Tianxia. Enfim, não, de boa. Aí eu tava narrando o Tianxia, foi até muito maneira a experiência, porque eu já tava querendo narrar há muito tempo. Eu falei, me chamaram pra narrar no evento, vou atacar esse troço aqui. Ao contrário do Fábio, quem já jogou comigo sabe que se eu planejo alguma coisa, é no máximo o nome de um ou outro NPC. Eu jogo pra descobrir o que vai acontecer. Em evento, isso é uma técnica não muito legal, porque você pode ter 1 milhão de resultados possíveis pra mesa. Então, eu gosto de saber o que precisa acontecer e se os jogadores vão resolver isso ou não, não é mais problema meu. Eu até soltei na comunidade aí, eu não lembro... Tem umas semanas eu soltei na comunidade que ultimamente eu tenho visto o narrador de jogos de contação de histórias como a engine, como um The Sims da vida. O bagulho tá lá, o jogador é que tem que se coçar pra ver ou não, mas se coçar, coçou. Enfim, foi uma experiência muito bacana. Acabou que eles conseguiram resolver a história de um jeito muito diferente do que eu tava esperando. Eles resolveram no desenrolation com o boss final. Agora você pensa, um jogo baseado em bustia, nego resolvendo desenrolation, é gratificante, cara. E pertinente ao gênero. Foi bacana. Sim, afinal de contas, nem sempre você resolve um conflito com o corpo, afinal de contas. Com porrada. É uma Existe coisa bastante importante. Outras formas. Tanto que em Fate, não se fala combate, se fala conflito, porque... disputas sociais e disputas mentais usam a mesma mecânica, galerinha. Vamos lembrar disso. Eu me lembro muito bem um certo alguém espancando socialmente uma pessoa assim, em um planeta lá, e a protofascista teve que acatar. Não, melhor realmente eu fazer uma oposição leal do que eu pregar uma revolução contra a integração que está... que será inevitável, eu não quero virar um rodapé na história. Não sei o que você tá falando. Você solta assim umas histórias assim do Arco da Velha, cara. Conte-nos mais essa eu não conheço, não. Ai, meu Deus do céu, mas a pessoa... Você descobre que uma pessoa é egocêntrica quando ela pede pra que uma história seja contada... Egocêntrica não, ególatra. E eu nunca escondi isso. A mesma história seja contada em todos os podcasts. Não, essa é a primeira vez que eu abordei e eu só disse isso, opassan, e vai ficar no opassan. E vai ficar no opassan. Quem quiser detalhes, vem pra comunidade, cola comigo, que a gente conta, tá? Então, só vamos lembrar disso. Eu Eu confesso que eu fui extremamente preguiçosa e não preguiçosa ao mesmo tempo. Eu não narrei nada esse ano, gente. Eu não narrei nada. Não minto. Antes da pandemia, eu narrei e não foi Fate. Ah, não, eu narrei Fate também. O evento antes do evento da World of Darkness, eu narrei também. Foi. É. Yes! Viu? Eu joguei uma mesa de Fate esse ano todo. Ah, acontece, né? Mas eu joguei RPG pra caramba. Eu descobri vários sistemas. Eu me aprofundei em um outro sistema que é o irmão do irmão do meio, o irmão mais novo do irmão do meio, né, no storytelling. A questão toda, é um sistema que eu sei qual é, e eu vou falar que cada dia mais tem, ele está se integrando aos conceitos de jogo seguro, toda aquela proatividade, o errar à frente, o erro ser o motor da movimentação da história. Nesse ponto, vamos falar que são as boas práticas que Fate meio que defende e que todo mundo que quer ser moderno e progressista e afins usa. Não, gente, e vamos contar que o storytelling tá gostoso de jogar pra caramba, porque ele segura toda aquela... Não é a mecânica perfeita não, tá, gente? A mecânica ainda é uma merda, mas é uma merda... Desculpa, falei um monte de palavrão. Mas é uma merda que dá pra você jogar, não é que nem o Storyteller, que é só ruim mesmo. É, depois assim eu te apresento o podcast lá do Príncipe das Trevas, que provavelmente o Dante e o Severino vão olhar assim pra você e vão falar assim, bem-vindo à casa, tá? Eu queria só terminar, porque eu disse uma das experiências, né, que foi a do Operação Natal, e a outra foi com Return to the Stars, o Hope Punk, né? E eu achei bem legal, porque a aventura que eu peguei foi uma das poucas situações em que eu fiz uma aventura que eu não criei. Eu joguei a aventura que tá na terceira zine deles, que é Petran. A ideia é basicamente o grupo vai pra uma... O grupo, como vai fazer o novo contato, né? Ele tem que ir para um local, ele tem que ir para um planeta que eles foi redescoberto, né? Que é esse planeta Petran. E basicamente, Petran é uma espécie de Vaticano na forma de um planeta. Conceito interessante. Só que assim, é até o que é engraçado. A primeira comunicação que eles encontram é a papisa, o Papa Alexandre vai passar me corrija aí, Cicerone, se eu falar besteira, porque eu não lembro exatamente o termo, é ressignificação de gênero. Reassignação. Reassignação de gênero conforme previsto nos mandamentos, um negócio assim. Que aí, isso é só, essa é a única frase que ele te dá. Aí começou a entrar como é que seriam os dogmas, o pessoal começou a explorar a ideia de, ah, não, é, o Papa teria que fazer isso para entender os mistérios da Marianos, um negócio assim, meu, foi muito sensacional. Pô, nego foi fundo, hein? O nego puxou até a cartada dos mistérios marianos, aí nego foi fundo, hein? Não, mas a ideia do Petra é isso, é... Tanto que na explicação do Petran, dentro da zine do Return to the Stars, ela diz o seguinte: quando o autor escreveu o Petran, ele queria ver até que ponto os jogadores conseguiriam pensar, digamos assim, na religião enquanto um dogmatismo, quanto na religião enquanto um preceito filosófico. E as barreiras entre as duas coisas. Uau! E foi muito divertido, porque... Chegou um ponto que eles tiveram que ajudar na canonização de Neil deGrasse Tyson como um santo. Justo, e pra mim ele é. A paciência dele com o pessoal que é anti-ciência, pra mim é algo digno de santo igreja católica. Concordo. Eles tiveram que interpretar os três mistérios de Sagan. Foi uma coisa assim, bem louca no fim, mas foi bem divertido, porque foi uma... Obviamente teve uns momentos mais ação, tal, que nem eles sendo caçados pela Nova Inquisição. Normal. Eles tendo que, ao ponto que a última ação dos jogadores foi basicamente erradicar o planeta, o planeta não, a ilha onde ficava o centro da Ordem da Ordem de São Leopoldo e da Congregação da Doutrina da Fé. E nessa foi muito divertido. Ah, imagino, pô. É uma, como você está comentando, né? Uma chance exploratória de conceitos que normalmente as pessoas nem param para pensar no dia a dia. E eu acho que e foi isso que me vendeu o Return to the Stars de uma vez. Porque o Return to the Stars, quando eu comprei, eu pensei só aquela coisa. Ah, vamos explorar a ideia do mundo cosplay. Porque basicamente a definição dela é essa. O que, que seria se a GameCon fosse a forma de governo da humanidade? Eu tive uma experiência interessante esse ano, além das minhas maratonas, porque esse ano eu não consegui ficar parado para jogar nada, eu mestrei no maior, que eu posso chamar de ritmo vertiginoso, mas a Evil Hat esse ano me surpreendeu com o financiamento de um jogo que, quando eu peguei, assim, do tipo assim, não, se eu não financiar isso, eu tô muito lascado, porque eu vou me arrepender muito de não ter financiado, que é um PTBA da Evil Hat, sim, senhoras e senhores, Evil Hat também faz PTBA, chamado Thirst Words Lesbians, basicamente, é o jogo mais queer que eu vi até hoje, vindo de forma oficial. E a experiência por si só, da leitura, foi algo que eu olhei, assim, lindo. Lindo, construtivo, e é aquela história. Quando eu receber, eu tenho uma barreira minha com o PTBA, eu tento algumas vezes dar chance pro PTBA, o PTBA que não dá uma chance para mim. Tipo assim, o gessinho dele me incomoda muito, mas esse é um daqueles do tipo assim, eu não me importo de quebrar uma perna por esse aí, viu? Porque tá muito bem feito e ele tá usando um esquema de emoções, e qualquer sistema de RPG que tiver uma piada em cima com o termo Gaylord e usar isso como fosse uma forma de Mad Max envolvendo quase um andar da vida envolvendo a cultura gay dos anos 90 e suas diferenças em relação ao resto da comunidade LGBT, eu olho assim do tipo assim, ok, eu nunca conheci vocês, mas vocês são a paixão da minha vida, de hoje até a eternidade. É, gostaria de dizer que eu tô na mesa, tá? Ah, por favor. Por favor, eu começo testando aqui em casa e depois disso eu levo pro mundo. Então, eu não joguei nada porque, assim, eu tenho que admitir que eu tenho uma tendência a não... Curiosamente, eu não sou muito de jogar mesmo. E quando eu jogo, eu evito jogar Fate. Evito mesmo, gente. Vocês não têm noção de como eu evito jogar Fate. É porque fica aquela coisa, pra mim quando eu vou jogar Fate, eu acabo sendo o cara que fica torcendo a regra, não é nem que eu advogo a regra, torço ela. Eu não sei de onde isso vem, entender. Eu não sei, assim, eu conheço uma certa pessoa assim, que gente, tem esse hábito. Eu não sei quem vocês estão falando. A idade tá batendo, eu não tô lembrando. Também não sei, não. A idade tá batendo. Tava na ponta da língua, assim, só esse dom mágico de distorcer tudo, usando o que? Semiótica e afins, por causa de cena. Razão pela qual eu prefiro manter a minha união e não jogar Fate, não narrar Fate pro Cicerone. Impossível. Eu nunca vou narrar Fate pra ele. É por isso. Eu não tenho culpa se Fate é linguagem. Só fica quieto. Nós vamos voltar para o Fate sendo gramático e não matemático, é isso? Então, gente, mas assim, eu também não li muito. Eu vou ser bem sincero, peguei muita coisa, mas eu acabei não lendo. Agora, de experiência de RPG na leitura, eu vou dizer uma coisa para vocês que tá me surpreendendo. É de um queridinho que deu um episódio de 2 horas esse ano. É um queridinho que a gente sentou a ripa na política, falando enquanto falava dele. Sim, estamos falando de iHunt, ou mais exatamente das zines de iHunt. Pra mim, as zines de iHunt foram a coisa que mais me animou nos últimos tempos. É lindo, é sensacional. É impressionante como cada zine, ao mesmo jeito, ao mesmo tempo que permite que você use iHunt para um novo tipo de jogo, ele traz uma coisa nova pro iHunt. É impressionante isso. Não, gente, eu ainda tô só no livro básico do iHunt, que eu estou lendo com todo carinho, todo amor, toda dedicação, porque eu não tava no episódio de 2 horas e pouco que vocês sentaram o pau na política, porque eu tava passando muito, muito mal no dia. Me arrependo extremamente de não ter forçado a barra pra dar, mas a minha voz não tava possível de ser gravada. Eu já sou fanha normalmente, eu ia ficar fanha e impossível, não dava. Mas, nossa, é o meu jogo favorito e eu ainda nem joguei. Então, gente, eu tenho que falar que o iHunt, eu apresentei, eu tive a chance de apresentar em parte o iHunt para um pessoal de um outro podcast, que é um podcast de um outro sistema, que é o Príncipe das Trevas, e no fim do ano eles me deram assim um presente, foi a resenha deles de iHunt, lembrando que iHunt basicamente é o fruto da insatisfação de uma developer que era tradicional do Crônica das Trevas e que, por motivos de política, por motivos pessoais, por motivos de coerência social e emocional com tudo que aconteceu na vida dela, ela saiu da empresa onde ela estava tudo estabelecido e foi fazer o iHunt, colocando toda a sua visão política em ação. E é do tipo, eu nunca fiquei feliz com alguém ter saído de um sistema que eu gosto para fazer algo melhor ainda no sistema que eu amo. Então, entregar uma resenha tão bonita que se você tiver assim, se o seu grupo tiver probleminha com o nosso programa, que não, que é isso, foi de Marcelo, bando de esquerdista, não sei o que e tal, não tem, eles não foram técnicos, eles colocaram todo o seu viés político no... Foda-se, minha resposta para você. É a primeira coisa, eu vou tomar no cu, obrigado, passar bem. Segundo, tem procurando o Príncipe das Trevas, vai estar no show notes o link da resenha dele de iHunt. É mais limpinha do que o nosso ponto de vista. Não quer dizer que ele seja do tipo que você não vai ver algumas coisas indigestas para você, tá? Porque, afinal de contas, não existe pessoa isenta depois que olhar iHunt. Você vê certinho as suas tintas. Gente, mas tá lá escrito com todas as letras bonitinho. A lei Olivia Rio aplica. Se você concorda com isso, seu lugar não é jogando esse jogo. Fecha a página e vai jogar D&D. Vai jogar Pathfinder. Tormenta. Sei lá, vai jogar Tagmar, cara. Só não tenta. Só não tenta. Tipo assim, lei de Olivia Rio se aplica e eu acho que se aplica pra tudo. Que, aliás, eu acho que foi uma das melhores coisas que surgiu no RPG em 2020, hein? Uhum. Olha, e é curioso porque a última zine que saiu recentemente, eu falo que ela... Lembra que eu falei lá atrás de que como cada zine dá uma visão nova pro iHunt ao mesmo tempo que adiciona algo interessante pro iHunt? A nova zine é sobre como jogar com boomers. Ok. E eu achei maravilhoso, porque assim, é aquela noção, os boomers, é aquela coisa, eles estão tão, na real, eles estão tão fodidos quanto todo mundo na realidade. O boomer, o milênio tem a ideia de que o boomer tá bacana, tá tudo no nice, né? Não, bicho, tem boomer que tá, tipo, aquela coisa, a dúvida que ele tem é, ele vai morrer de estafa no serviço, de problema do coração por não comprar remédio pra pressão, ou vai morrer na mão de um vampiro sanguinário? É, a questão é toda, né? Quando os pontos que são abutres se juntam aos vampiros que são o abutre da humanidade, você fica pensando, será que tem aposentadoria? Ou será que, de repente, virar um vampiro pode ser uma boa opção? Mas, não, os vampiros participam, não pegam, a gente pega. Isso é algo pra se pensar, né? É, e ao mesmo tempo é legal que eles puseram um novo lance, né, que é o Ledupin, né, que é a ideia, assim, ele é a pessoa que assistiu tanta série, aquelas séries policiais clássicas, tipo Kojak, Perry Mason, essas prelas, e ela utiliza tudo que ela viu naquilo pra caçar pra caçar monstro. Imagina um bando de vozinha. Ah, peraí, deixa eu ver. Aquele fulano ali, peraí. Liga. Eu já vi isso nessa série. É, então isso não tá me parecendo o Magnum, não? Não, é pior. É tipo, pensa assim. Ô, Maria, lembra aquele fulano que você disse? Ah, me manda o endereço dele, que eu acho que tem um lance esquisito com ele. É, vamos lá. É rede zoado. Isso não. É muito zoado e muito bom em tantos níveis. Não, e calma aí, e ainda melhora. Que assim, além disso, você tem dentro desse módulo uma nova forma de criar missões, de criar as gigs, né? Que é basicamente assim, sabe aqueles filmes melosos natalinos de sessão da tarde? É isso com uma pitada de caçada de monstros. É tipo. Vamos chamar um Natal do Campus? É a uberização do Esqueceram de Mim? Mais ou menos isso. Eu acho que tá mais pra. Pelo que o Fábio comentou comigo já e tal, tá muito mais do tipo: meu papai é Noel salvando o Natal. Sim. Você agora não é só mais um caçador de monstros. Um herói de brinquedo. Na hora de você é o herói, você é a pessoa que tem que salvar o Natal. Vê se você dobra com o Papai Noel de shopping. Além do demônio. Você é Papai Noel de shopping de dia, caçador de monstros à noite. Nossa. Sendo que você tem que salvar o Natal porque a roupa que você está vestindo de Papai Noel, ela é mágica. Você ganha uma pança para um protetor de balas, uma coisa assim. Enfim, é muito sensacional as ideias que dá pra ver, porque você vê que, tipo, tá lá, é o mesmo agrante de sempre, mas, tipo, é com um ar até meio curiosamente mais fofo e que curiosamente deixa mais interessante a coisa, é bem maluco. Cara, é fofo até a página 2, Fábio, porque pelo que vocês estão me descrevendo, ele tem aquela roupa de fofinho, é tipo um gremlin, entendeu? Você olha, ai, que coisinha bonitinha. Aí vai lá e pinga duas gotinhas d'água nele só pra você ver o que acontece, a coisinha bonitinha. Eu acho melhor, gremlin é melhor, uma ótima definição pra um gig de Eye Hunt, hein? Não, assim, ele cita muito, por exemplo, aquela ideia, pra quem conhece, existe a questão nos Estados Unidos, tal do Elf in the Shelf. Pra quem não conhece, basicamente é o quê? Existe um livro chamado Elf in the Shelf, que ele vinha com um bonequinho que é um elfo com a roupa vermelha. Provavelmente as pessoas já viram essa imagem em algum lugar. Tem uma roupa filme vermelha. Com esse mesmo nome, com Will Ferrell. Não, você tá confundindo com aquele que é o Duende em Nova York, que é o do cara que é criado como um duende do Papai Noel, que em inglês é Elf só. Elf on the Shelf é outra coisa. Ah, não, então, mas tem um filme com esse nome também. Ah, tá. Então, só que muita gente brinca, porque o que que acontece? Os pais usam isso nos Estados Unidos como uma forma de dizer, ó, o Papai Noel te monitora. Aí é aquela história, o bicho é ligado ao Papai Noel, ó, ele é sei. Então, né? Que não os dois, né? Vai saber, né? Vai saber o que que eu... Falam que não falam que o melhor sistema de espionagem não é do Papai Noel? É, vai saber, né? Bom, não há notícias de vazamentos há bastante tempo, então... Pois é, né? A lista de pessoas boas e mais dele deve estar esse ano, olha, com caprichada. Real revisões. Rapaz, hein? Tem lista de pessoas boas ainda esse ano? Tem. Tem uma par de gente que fez tudo para ajudar a população de rua, esse pessoal tá na lista... É, não, esse pessoal tá na lista de pessoas boas, não tem como. Acho que, assim... Todos os profissionais da saúde estão na lista de pessoas tá boas todo também. Mundo né? Não, pera aí. Vamos com calma aí na lista dos profissionais de saúde, porque eles estão pagando karma. Lembre-se que a comunidade médica foi um dos maiores apoiadores do Bolsonaro na época da eleição. Estão pagando o karma. Eu que eles acho arranjaram. Que não. Vamos colocar assim, de maneira. Tem a turma que está pagando karma e tem a turma que está no bônus. Entendeu? Justo, concordo. Agora. Concordo. Voltando um pouco, o que que vocês podem citar assim, de legal que vocês tenham lido de RPG? Porque foi o que eu disse, pra mim, assim, tem outras coisas, como Magos Lacunar, o Magos Lacunares da Torre Púrpura, do Jorge Valpassos, que a gente conversou com ele no episódio anterior, entre outras coisinhas aí que a gente tá, que eu li também. Eu queria citar muito o Eye Hunt, porque eu li esse foi ano. Que me abasteceu. que era tipo assim, eu li muito RPG esse ano. Como eu li muito RPG esse ano, eu terminei de fazer minha releitura de um sistema de RPG japonês muito bom. Claro, fui traduzido para o inglês, porque eu não sei identificar a diferença entre o kanji e o hiragana, que é o Shinobigami. Assim, eu amei Shinobigami. Minha química fluida. Eu tive ele em mãos no fim do ano passado. Eu joguei ele um pouquinho no início desse ano. Eu nunca vi um jogo que tivesse um trilho tão bem feito na estrutura narrativa. É um jogo que mudou a minha maneira de como eu lido com uma sessão. Sessão de campanha longa, eu estou usando parte do trilho do Shinobigami. E é um jogo ótimo para one shot. E olha que eu não gosto de mostrar one shot. Eu acho um one shot para mim completamente tipo assim, aquela ida para a pizzaria e só tem pizza mussarela. Entendeu? Então, eu olho assim e. O que eu li também muito esse ano, que eu passei a respeitar muito, foi o design de aventuras dos Adventure Paths da Paizo. Como eles são bem feitos. Eu dei uma lida neles, assim, e eu vi que eu posso reclamar que Pathfinder é o melhor amigo do irmão mais velho. Path 2 é um pouquinho diferente, mas mesmo assim, continua sendo o melhor amigo do irmão mais velho. Basicamente, aquele amigo que é irmão gêmeo. Se irmão gêmeo se amei. Mas eu tenho que admitir que o que foi feito em relação a design de aventura nele é do tipo assim, eu tenho que bater palma. Eles dão para vocês campanhas inteiras, completas, e você não. E por último, o que eu li, e eu, literalmente falando, eu fiquei assim, do tipo, congelado, de tanta possibilidade, e ao mesmo tempo eu vi do tipo, essa coisa é injogável, impraticável, foi o One on Arms. Eu já li ele, parece que na segunda edição, eu dediquei esse ano para reler ele e um outro sistema de RPG, o Anime Beyond Fantasy, que eu cismei que eu iria mestrar uma coisa mais sólida, mais mastodôntica para o meu grupo regular. Eu li o One on Arms. One on Arms para mim foi... Por que eu tô lendo essa coisa? Ele é lindo, ele é bonito, ele é incrível, ele é fantástico, ele é revolucionário, ele te dá a vontade de você pegar uma tocha e incendiar o mundo. Mas os meus jogadores não vão usar metade disso. É vago demais. Tipo, isso aqui tá mais uma afirmação filosófica do que uma visão de mundo concreta. E o One on Arms entrou na categoria de coisas que eu leio para muito mais, tipo, vou montar um mundo. Técnicas de mestragem, e eu li muito esse ano sobre técnicas de mestragem. Mas o One on Arms para mim foi do tipo, eu preciso de alguém mestrar aquilo de uma forma que eu veja como fosse um jogo, porque não tá como fosse um jogo. É isso que eu li. Cicerone. Eu já tenho as prévias do Passion de la Passiones, que tanto eu quanto o Paulinho entramos no financiamento. Tá muito redondinho, tá muito interessante. Os playbooks adicionais, porque o Passion estourou uma porrada de meta adicional, né? Então, os playbooks adicionais. Os playbooks adicionais estão muito maneiros, tá? Outro que eu também já li. Participei do financiamento, foi a tradução do Chamado de Gatulho, do Fábio, que o Fábio Silva traduziu. Tá redondinho, tá fantástico. Sim, entendeu? Eu esse, também. Esse eu vou ter que ser, fazer o meu meia-culpa aqui. Esse é um daqueles casos que a gente entra no financiamento pra ajudar os parça, porque todo mundo sabe que, curiosamente, eu não tenho muito... Eu gosto, às vezes, de ler, mas... Eu joguei uma vez com o Tulo e narrei uma vez com o Fábio. Não, Fábio, é a tua cara. É low violence, é mais mistério e segredo do que terror. É a tua cara. Vai por mim. É Cleitinho fofinho, não é Cleitinho. É do tipo assim. Chamado de tchutchuco. É tchutchuco, é chamado de tchutchuco. Outra coisa que eu andei lendo nesse meio tempo. Foram as prévias de Busões e Boletos, outro financiamento que saiu esse ano. Ah, o Baby. Cara, Baby é muito bom, gente. É muito ruim e muito bom. E esse, quando sai a versão definitiva, eu tô pagando. da coisinha verde também tem o Naughty Quest, que é um dungeon crawler assim, bobinho, classicão, mas eu tenho um quê pelo dungeon crawling quando bem feito, né? Então, nota, quero frisar que eu disse quando bem feito, portanto, não me venham dizer que eu jogaria coisas produzidas pela Hasbro, porque eu tenho amor à minha vida e você deveria ter amor aos seus dentes caso você me sugira isso. Continuando, outro também que eu vi esse ano, que eu peguei pra ler a sério, que eu já tinha ele mofando aqui na prateleira, mas eu peguei a sério pra ler, foi o Arquivos Paranormais, do Jorge. Putz, Arquivos Paranormais. Pra mim, bacana. Até o Lições, porque a gente deu uma olhadinha também no Lições, é o melhor dele. Eu tenho que admitir que o Encantos me encanta mais, mas aí sou eu novamente. Aí eu também li o outro que tava mofando aqui na prateleira, mas tá aqui, Pesadelos Terríveis, também do Jorge. Cara, Pesadelos é maravilhoso, é a minha cara, eu amo Pesadelos, eu nunca vou conseguir um grupo pra jogar isso. Tô na mesa, tô avisando já sobre Pesadelos, tá? O Jorge, ele conseguiu fazer um jogo psicologicamente tão pesado quanto o Wraith of Oblivion. Então, é por isso, é muito bom. Inclusive, eu li os quadrinhos pra poder ter a referência, pra poder balancear, né, o Pesadelos. Os quadrinhos de Belladonna também são muito bons. Mas, cara, me dá vontade... É aquela leitura, assim, que é bom, mas me dá vontade de me enrolar no edredom em posição fetal. Eu não sei se eu vou conseguir narrar isso, não. Se for, tô dentro. Não, eu pretendo, mas sabe aquela situação? Eu preciso de um grupo muito específico pra narrar isso. Um grupo que vá ler e entender a proposta. Ah, assim, você já tem dois jogadores, só pra te avisar. Mas show. Tudo bem, entendeu? Você, com dois dá pra fazer. A gente pode... Vamos fazer... Eu vou reler, então, pra rever a mecânica. Porque eu já disse pessoalmente pro Jorge, então não tem problema falar isso. Meu irmão, faça uma apresentação metódica das regras. Não dilua ela pelos livros. Fica difícil compreender às vezes. Mas isso é minha mente cartesiana falando, né? Ainda bem que a gente só resenha material de fake. Se a gente resenhasse os outros livros, foi... E tinha de livro com nota baixa por causa de organização, ia ser um luxo. Memento, eu lembro que eu dei uma nota pavorosa pro Memento em parte por causa da organização do livro. Depois até o cara fez uma segunda edição e tal, melhorou, mas enfim. E outro livro, essa impressão que você teve com o Anno Armis, que é uma afirmação filosófica mais do que um jogo, e embora seja possível vê-lo funcionando como jogo, eu não consigo vê-lo funcionando factualmente como jogo, é um outro material do Valpassos, que é o Ceifadores. Ah, sim. Os Ceifadores eu peguei ano passado pra ler. Entendeu? É outro que tava mofando aqui na minha prateleira, porque os Ceifadores eu peguei esse ano, peguei algumas semanas antes do início da pandemia. Eu peguei pra ler e tal, pô. Como afirmação é muito bacana, como proposta é muito bacana, como detox pra grupo de Morder Lobo talvez funcione, mas... É um jogo interessante, mas... É aquele jogo que eu não vejo como eu teria acesso a jogador que... Aqui o material fosse ser relevante. Tipo assim, é uma ótima afirmação filosófica. Isso, ficou na afirmação filosófica. O Lições e o Encantos eu conheço. Eu conheci de ter jogado nos eventos e tal, então, de ter visto jogando nos eventos, mas o Ceifadores, essa impressão que você teve com o No Arms, eu tive com os Ceifadores. Com a diferença que os Ceifadores, pelo menos, é intelectualmente honesto. Ao longo do livro inteiro, o Jorge anuncia que isso era uma proposta, entendeu? Tem um outro que ele lançou esse ano também, durante a pandemia, que eu achei uma proposta do caralho, mas só pro One Shot mesmo assim é um jogo tão conceitual que, bom, que não é todo mundo que vai se divertir com eles, é o Sinestesia. O Sinestesia eu não parei pra ver, não. O Sinestesia, ele é o seguinte, você é um... A aventura gira ao redor do seguinte conceito. O mundo foi pro caralho, blá blá blá blá blá blá blá blá blá. Uma nave pousa e um ser senciente sai da nave. Os jogadores vão se alternando para descrever as sensações que aquele ser senciente tem ao estar no mundo ali, entendeu? Cheiros, sons, cores. O jogo acaba quando não é mais possível descrever essas sensações. Conceitualmente é um jogo muito interessante, mas é aquela categoria jogos de bar. Na verdade, nem jogo de bar. Se a gente tem cara pra mim, sabe o que é? Jogo de torneio. Vai rolar um torneio e e tal, então você tem esse jogo aqui, que é o jogo que você vai colocar no torneio para ser escolhido como o jogo mais conceitual do momento. E é mais para a verdade. São ótimos jogos conceituais para uma sessão só, para pessoas muito específicas. Quase sempre são os cool kids, as pessoas mais descoladas do universo que estão querendo entrar na experimentação artística iluminada. E que nós, meros mortais, que ficamos nossos jogos e campanhas e que não miramos em experimentações sensoriais, ficamos aqui, somos inferiores porque nós não somos descolados o suficiente. Assim, primeira categoria, jogos de bar. Que pena que eu parei de beber, porque esse ano eu parei pra ler um joguinho que eu tinha baixado. Eu não confesso. Me desculpe o autor, caso você esteja ouvindo esse podcast, porque eu não lembro o nome do autor. Mas eu acho que vai ser muito divertido jogar isso numa mesa de bar bebendo. É A Última Cerveja Antes do Fim do Mundo. Gente, vocês já pararam pra ler isso? É 20 pagininhas só, mas é muito divertido. Tem cara de ser muito divertido. Não, esse, pra falar a verdade, eu nem conhecia. Também não. Entrou na lista, depois disso me passa o link pra onde eu posso comprar. A Última Cerveja Antes do Fim do Mundo, cara. Eu tinha esse livro já tá mó tempão, aí passei por ele assim, tá. A ideia é a seguinte, vocês estão num bar e o mundo vai acabar quando vocês fecharem a conta. Então você tem que ir descrevendo e o que acontece, e quando você engasga, para por algum motivo, você bebe a cerveja e passa pro próximo coleguinha do lado, entendeu? É um livro pra garantir que você vai ficar bêbado e que deve ser muito divertido jogando. Quando a gente se encontrar presencialmente com uma garrafa de Coca-Cola, eu acho que todo mundo topa, né? mas que eu li? Eu li o The Strange porque eu tô jogando com o Rafa, com o velho Lit. E eu achei fantástico. Foi muito bom. I Hunt, que eu estou degustando. O V5, eu confesso que é, eu estou lendo o V5, aí eu começo a ler o V5, aí eu vou, pego assim, não, tá, eu vou parar um pouquinho aqui. Masoquista. É, total. Aí eu paro pra ler assim, aí eu leio 10 páginas do V5, aí eu vou e me agarro em algum antigo, assim, entendeu? Que meu coraçãozinho pede um pouquinho de saudade, nostalgia. Então eu, esse ano, li Demônio, A Queda, que eu nunca tinha lido. Parei pra ler esse ano. Ceifadores, Pesadelos. Os jogos do Jorge, eu gosto muito do Jorge narrando, gosto muito do Jorge escrevendo RPG. Acho que ele tem umas ideias assim muito fora da caixinha, muito divertidas. Então eu li bastante. Deixa eu ver mais o que é que eu li. Eu li bastante coisa de Crônica das Trevas também. Alguns livros, inclusive, que o velho Lit me passou, né? Pra construção de personagem, pra construção de mundo. Cara, aquele das cidades é maravilhoso. Aquilo é muito bom. Eu tô tentando lembrar o nome. Tá aqui no falado sobre o quê? Sobre o The Nation City ou... Ah, não, eu não te passei o Virgin Legends. Então é o The Nation City. Sim, ele é um dos livros de referência que eu tô construindo o mundo. Cara, não, ele é fantástico porque ele funciona muito pra construir mundo em qualquer coisa, né? Sim. Ele você é estabelece muito bom. A ordem, você estabelece a oposição, você estabelece os jogadores intermediários e ele vai te passando passo a passo de como isso se torna factível e como você monta essas personas de comando. E ele é um... Eu achei que ele pode ser usado em qualquer sistema, ele não é preso. Pode, ele é bem agnóstico. Bem agnóstico, é bem interessante. Passions, que eu tô também... Mas Passions todo mundo sabe que é um do... Eu sou a Fate Master narradora de Passions mesmo, oficial. Eu e pode amo. Falar à vontade, querendo ou não, o pessoal do da Magpie fez, deu para o Fate o Fate Codex, projeto lindo que tá todo no Fate SRD gringo. Não só isso, Mark Just Truman foi o criador do Fate of the Pilgrim Temple, Fate of the Flying Temple, que é um dos meus xodózinhos de todos os tempos. E os primeiros designs da, gráficos da linha World War II Printers foi a Melissa Kelly, se não me engano. Que é outra sócia da Magpie. Traduzindo, parça. Ele é mano, eles são editora, mano. É, editora parça da gente, entendeu? Uhum. E, cara, eu gosto muito de Paciente. Eu tô doida pra chegar ele todo bonitinho, pra poder parar e jogar, assim. Mas Paciente é um negócio que precisa acabar a pandemia pra jogar, entendeu? Não dá. Eles montaram até, ficou muito bem pro Discord, que é oficial, que foi uma das metas que bateu do Paciente. É muito bonito. Não tem o feeling, não tem a cara de novela mexicana que você tá vendo a pessoa interpretando. Nossa, tem um colega Rando, e ela fez a Gêmea Má. E no, foi a interpretação mais fantástica de novela mexicana de uma garota de 13 anos que eu já vi na minha vida. Porque a garota, ela levantava e ela jogava a cadeira no chão e ela falava com aquela voz de novela mexicana. Foi maravilhoso. Eu não vou conseguir narrar isso com a mesma intensidade no online. São esses pequenos detalhes que me travam muito na hora de narrar. A gente tá esperando a primeira. Todo mundo passar pelo primeiro ciclo, esperar um mês, depois disso para o segundo ciclo, esperar uns diazinhos, e aí sim a gente começar a organizar para o mês seguinte a gente começar a jogar no presencial, gente. É, a gente tem que respeitar a ordemzinha bonitinha da coisa, porque presencial eu tô sentindo falta de mesa presencial, eu tô devendo mais mesas presenciais, eu não sei para qual casal, entendeu? Mas tá todo mundo, gente, precisando muito rolar um dado assim físico, sabe? Sentir o dado na mão e rolar e ver cair quatro mais. Eu sei disso, só que aquela coisa, né, gente? Aí eu vou ter que ser o chato. Vamos esperar o ciclo de vacinas, entendeu? Pelo menos o Mr. Mickey tá aí em São Paulo, entendeu? São Paulo já tá tomando providência, pelo menos, né? É, só que aquela, né, também a gente tá com uma situação aqui maluca, que tá bizarra ao extremo, mas enfim. Diz que pra vocês, eu não sei a veracidade, porque eu li a notícia na internet, mas diz que pra vocês vai ser só, acho que foi no Roda Viva, que o secretário de saúde falou que pra quem não é da saúde e não é idoso, só em 2022 que tá previsto a vacinação. O número de vacinas previsto, ele vai imunizar primeiro idosos acima de 75 anos, mais pessoal da saúde na segunda fase, até a partir de 55 anos e população carcerária e outros profissionais que são considerados profissionais essenciais, tipo lixeiro, policial, essas coisas. Aí depois da terceira fase, pelo que eu lembro, começa a liberar para idosos em geral e grupo de risco comprovado. E depois lá para a quarta fase que começa para distribuição geral. Eu espero que pelo menos o governo entenda que os entregadores são parte da equipe vital durante essa pandemia. Sim, eu concordo. Sim. Porque eles estão na linha de frente entregando comida, entregando compras e afins. Eu acho que eles merecem uma atenção. Se a gente está conseguindo fazer quarentena, ficar em casa, é graças a eles. Sim, graças a eles, em muita parte. Eles, outros profissionais que eu considero também essencial, que eu acho que tinham que estar nessa lista também, é o pessoal que trabalha em mercado, que tá ali, sabe? Sim, caixa eletrônico, tá repositor. O seu pãozinho tá quentinho todo dia, bonitinho lá na padaria, porque tem um cara que tá saindo de manhã, 5 horas da manhã, pra fazer o pão, entendeu? Você consegue fazer essas compras do mês, mesmo que ela seja entregue pelo iFood, porque passou em um caixa. Então, o pessoal do comércio direto, assim. Eu não digo comércio de shopping porque eu acho ridículo. Aqui, uma crítica ao Rio de Janeiro, cara. Fecha as praias e acaba o Réveillon, vamos voltar às coisas. Mas os shoppings, o comércio vai funcionar de 10 a 1 da tarde só. Mas os já shoppings tá previsto abertos com até 11 horas da noite. Não. Pior. 24 horas. Eita porra. Não. 24 horas. 24 horas vai começar já, o ciclo. Já mudou a lei, já deu autorização de funcionar 24 horas. É, 24 horas para diluir as compras ao longo do período. Do período, bem como também é uma contraproposta do atual governador para falar assim, não, gente, vamos colocar aqui um fim, mas pelo menos um quebra-mola na crise de desemprego aqui no estado. E tem, considerando que tem cidade aqui no Rio que o maior empregador é o shopping, então 24 Sim. horas fica menos pior para algumas categorias e algumas regiões. Mesmo assim, eu acho que vai ser é loucura sair fazer compras no shopping nessa época do ano. É loucura. Me desculpa a todo mundo que precisa fazer, que acha que não tem problema, que é só uma gripezinha, que não tem um parente, que moro sozinho, não tenho parente pra infectar. Mas, cara, é muita idiotice, eu acho extremamente errado. Ontem eu precisei ir a Caxias pra comprar remédio pra gatinha e ração pra eles, né? E, cara, as ruas estavam lotadas, todas as lojas abertas. Eu procurei ir mais no horário da tarde pra ver se eu pegava mais vazio, porque tinham falado que ia fechar as lojas 3 horas, né? Então eu fui mais ou menos nesse horário pra pegar a loja fechando, pra poder ir de bate e volta. E mesmo assim, era tudo insuportável de andar, de você não conseguir andar sem encostar nos outros, parecia um formigueiro. É um absurdo, cara. Mas é um sabe absurdo. Por que as pessoas estão com essa disposição, Palomita? Que a gente não tem mais onde enfiar cloroquina. Aqui em São Bernardo, aqui em São Bernardo tá do mesmo jeito, Palomita. É geral. Isso aí, infelizmente, a gente não tem muito o que fazer. Eu tive que sair terça-feira. Meu hábito de sair era sempre de sábado, mas o que, que aconteceu? Eu tive que sair na terça-feira porque aconteceu que um dos pacotes de pão que eu comprei durante do sábado, eu descobri que ele... Eu não sei se ele já veio mofado, eu não tinha percebido, ou se ele mofou aqui em casa. Mas enfim, a hora que ele foi abrir, tava mofado. Tava na validade, você foi trocar, justíssimo. O pior é que eu não guardei a nota fiscal, então eu falei, quer saber que se dane. Eu joguei fora e comprei outro depois. Aí eu já aproveitei e comprei um remédio que meu irmão precisava, olhei umas coisas também que eu tava que eu tava precisando e tal. Só que o furdunço tá fogo, cara, não adianta. Infelizmente o pessoal tá achando que tá brincadeira. Não, mas é isso assim, quem é consciente tá fazendo isso, entendeu? Junta pra fazer tudo de uma vez e quando vai na rua, vai o mais rápido possível, vai com álcool gel na mão passando o tempo todo, vai com máscara... Mas você chega, dá desespero. É aquela coisa assim, as pessoas só vão se tocar quando morrer alguém dentro de casa, né? Hoje eu fiquei sabendo que a Anissete Bruno morreu hoje. Cara, a mulher ficou 4, 6 meses, eu não sei exatamente o tempo. Mas ela ficou o tempo todo longe, sabe? Trancada dentro de casa, cumprindo tudo, sozinha. Foi um raio de um sobrinho visitar, que tava bem. Não tava doente, mas tava com o vírus. Tava assintomático. E ela morreu. As pessoas só se tocam quando alguém morre próximo de você. É muita falta de consciência. É foda isso. Já que a gente também entrou um tanto no tópico da pandemia, é legal a gente também aproveitar esse negócio. Vamos lá. A gente tá trancado há 9 meses, por assim dizer. Eu lembro quando até é que hoje. Nasce? Além dessa pergunta, não, enfim, eu lembro até hoje que quando o lockdown começou pra mim, eu tinha meu hábito normal, né, era uma quarta-feira, de repente eu acordo de manhã, olho o celular, era 4:30 da manhã, olho o celular, WhatsApp, meu chefe, olho as notificações, notificação do meu chefe, Fábio, precisamos ter uma conversa, puta, eu fiz alguma cagada no serviço, só falta. Abro o WhatsApp, em cima da mensagem dele, tinha um áudio do gerente falando, ó, a partir de hoje está estabelecido o regime de lockdown da empresa. E aí, bem, aí foi e começou tudo isso. Agora, para não ficar só na malhação, na choradeira, para não ter que ficar tocando garçom ou boate azul do fundo, O que rolou de bom pra vocês nesse lockdown? Sei que parece uma pergunta cretina, uma pergunta tipo muito namastê gratidão, mas eu acho que nessas horas... Desculpa. Não, assim, mas é que nessas horas a gente tem que partir da premissa que a gente tá fudido de qualquer jeito. Vamos ver o que, que a gente tira de bom da merda? Que eu tiro de bom do lockdown? O que a gente tira de bom do namastê, a vergonha na cara? Então, 8 romances lidos, mais 12 livros de RPG lidos, mais o fato de que eu acabei melhorando o meu inglês, que não, porque eu tive mais tempo para ficar falando com a minha namorada. E que ver só de mais um pouquinho aqui. Sim, também uma coisa muito importante. Eu me dediquei a tentar aprender coisas que eu já falava assim, nunca vou ter tempo para aprender isso. Eu vou, sempre quando eu for, ou então aquelas coisas que assim que eu for pegar o livro para aprender isso, alguém me chama. Adivinha o quê? Tô no mundo em casa, ninguém me chamou, eu tive tempo para eu sentar e a me aprofundar mais ainda nas teorias ao redor do RPG. E outras teorias a mais que eu nunca tinha tempo, condições, ou assim, quando eu colocava a mão no livro ou no arquivo, alguém me falava assim, Leite, me salva a vida aí, me ajuda aqui numa coisa, sai de casa. Foi extremamente produtivo para mim. Cara, eu confesso que nesse sentido, eu aproveitei para aprender uma coisa que eu tava... Duas coisas que eu tava negligenciando, assim, falando, depois eu aprendo, mas duas coisas que eu queria muito aprender. Uma delas era tipografia digital. Especificamente, eu tava me prometendo há uns 10 anos, eu tenho que aprender text um dia. Sabia fazer o básico, não, eu tenho que aprender a fazer isso direito. Tem que aprender a fazer isso direito. Foi uma das coisas que aproveitei. Outra coisa também, outra dessas coisas que há 10 anos estou me prometendo a fazer, costurar. Estava me prometendo aprender a costurar. E já que tinha aí como, vambora, agora foi. É, não vai ter tempo mesmo, né? Não vai poder sair de casa. Tá certo. Os meus presentes de quarentena foram... Eu aprendi a fazer bolsas, tá? Eu agora sou uma pessoa que sabe fazer bolsas. Eu pintei. Eu aprendi que eu não sei consertar notebook. Mas o quê? E eu ganhei 5 presentes que resolveram no melhor do... Como o Fábio falou antes do podcast começar, antes da gravação começar, a nossa casa virou meio que os sem-teto dos gatos, entendeu? Porque a gente ganhou de presente nessa quarentena 5 gatinhos que uma mãe e a filha mais velha... 6 gatinhos. A mãe e a filha mais velha resolveram trazer todos para dentro de casa e elas moram aqui agora. A Polônia, Atalanta, Jazão... Serendipe e esqueci quem, e Briseis. Foram meus presentes de quarentena. É, literalmente, essa parte é engraçada. Tô eu saindo, porque eu ainda tô tendo que fazer expediente presencial uma vez por semana. Eu saí pra trabalhar, tudo bem, tudo simpático. Eu vejo a Polônia com os filhotes dentro do quintal, olhando pra minha cara do tipo, e aí, tô morando aqui agora. Já é? Ela trouxe todo mundo. Botou todo mundo dentro da casa da tartaruga, deitou ali, olhou pra cara da gente, e daqui você não tira a gente, não. Oi, bicho, eu tenho ST. É, eu passo felino. MTST pro felino. Mas eles são os amores, são os presentinhos de quarentena que a gente teve. Eu me aprofundei na costura também, eu voltei a costurar, comprei até uma máquina esse ano. É... Não foi de todo ruim, não, gente. Não foi. Não foi horrível. Eu vou contar uma coisa que, assim... Bom, primeiramente, eu também... Assim, eu me aprimorei no, na parte mais técnica, né? Resolvi aprender COBOL, o que foi bom pra minha parte de quem trabalha com informática. Pra o meu tipo de trabalho, isso é importante. Então, vocês... Teçam aí suas teorias de por que é tão importante aprender uma linguagem de programação que foi escrita por uma vozinha, que é a única almirante, é a única mulher que tem o nome de um contra-torpedeiro do exército norte-americano, da marinha norte-americana. Uhum. Almirante COBOL, respeita ela. Almirante não, nesse caso é a vovó COBOL. Eu continuo batendo. quando continuam batendo assim em sua continência para ela, a Almirante Cobol conseguiu isso na reserva, mas é a Almirante. Mandou o homem pra Lua, ela. Fiz um tanto de cosplay em casa, né? E isso levou... Uma coisa foi puxando a outra, de certa forma, nessa parte. Porque, pra quem não sabe, agora mais no final do ano, eu comecei a gravar uns vídeos pra... Isso foi lá... Foi uma galera que eu conheci via internet que começou a gravar vídeo pra apoiar crianças que estão nessa situação de quarentena, estão isoladas e tal. E então, o pessoal tava pedindo pra... os players gravarem vídeos com personagens, e eu fiz uma série, vários vídeos e tal, e isso ajudou até pra eu aprender como editar vídeo, isso ajuda um tanto. Que irado! E é por isso que eu falei que eu sinto um pouquinho de velho, porque foi uma das coisas que eu queria ter criado vergonha na cara e estudado, aprender a costurar pra eu mesmo começar a fazer meus cosplays. Isso seria uma coisa que seria... Isso seria um adianto, hein? É, seria um adianto danado, mas enfim. Criei vergonha na cara e comecei a mexer um pouco mais com coisas que exigem um pouco mais de coordenação motora, tipo, usei EVA. Parece besta, cara, mas pra quem é que nem eu, que sempre teve na cabeça a ideia de que tem dois braços e duas mãos ruins, ajudou bastante, porque eu comecei a perceber isso. Até foi bom isso, porque quando eu mudei meu quarto, pra quem eu faço agora, meu home office agora é no quarto, no início da pandemia era na sala, eu fui meio que expulso, né, porque tinha reunião, aí minha mãe tava assistindo um vídeo, ficava aquela coisa ruim, aí eu fui meio que mandado pro quarto, e com isso eu acabei aprendendo, tendo que aprender a crimpar cabo de internet pra puxar o cabo do roteador da Vivo pra... fora. É, eu sei, cara. É o tipo de coisa que não é muito de orgulho, mas eu tinha muito uma experiência com cabos Ethernet e ter que crimpá-los. Olha só, quem nunca arrancou um dedo crimpando cabo na vida, que atire a primeira pedra. Como é que alguém arranca um dedo crimpando um cabo TP? Oi? Como é que alguém arranca um dedo crimpando um cabo TP? Olha só, quando você pega a chave de gripe pela primeira vez, ela adora comer uma carne de canto de dedo. Aham. Uhum. Canto de dedo, sim. Dedo inteiro, não. Então, mas quem nunca teve uma laceração leve nos membros superiores, que atire a primeira pedra. E você é da Firetech, você sabe muito bem que isso era meio que rito de passagem, que nego deixava o alicate ruim pra gente de sacanagem. Aí você tinha que ser o malandro do curso técnico. Deixa o idiota usar primeiro pra você ver como é que o cara se fode pra você não fazer igual. E por fim, eu acho que uma coisa que eu posso dizer que eu gostei muito de aprender a fazer, ou melhor, entrando novamente na seara, criar vergonha na cara pra fazer, foi cozinhar. Eu tô fazendo atualmente, eu faço bastante bolo aqui em casa. Bolo simples, né? Que chique! Não, não tô ainda no nível daquele cake boss da vida, não. Não precisa, olha só, um bolinho de laranja bem feito, ou um café bem recém-coado, é o estrago na alma de qualquer brasileiro, gente. Tá matando gente envenenada com essa comida? Não, então tá ótimo. Então... Rapaz. Você está subvalorizando a trabalheira e a complexidade que é fazer um bolo. Porque tem gente, e eu não vou dizer que é a minha irmã, imagina, que não sabe fazer um bolo sem solar até hoje. E a bichinha também já está tentando, já vai fazer aí uns pelo menos 10 anos, tá? Aham. Uhum. Mas é isso, eu fiz bastante comida e tal. Bastante. Eu tive... aquela coisa, uma irmã de 40 anos falou que agora consegue fazer comida. Eu sei que é péssimo isso, gente. Antes tarde do que nunca, né? Eu não vou falar aqui que eu tô crochetando uma roupa cirúrgica pra gato, mas é antes tarde do que nunca. Mas a pessoa é nojenta, né, não? Olha só, eu não tenho culpa se o Polimata presente aqui não tem um senso de ridículo, assim, pra deixar nós, nos mortais, se sentindo assim meio mal, desesperado, já aprender a fazer alguma coisa com as mãos. Eu tenho... Desculpa, tá? Perdão, tio. Mas é isso. É porque é foda, né? A gente tá falando, boa parte do que a gente disse, e a gente tá tentando fazer da maneira mais contente, mas tá foda, cara. A verdade é que 2020 é realmente um ano de bosta. É um ano que entrou na história, aquele ano assim que você vai lembrar, vai usar de referência assim. Então, o que você aprendeu em 2020? Então, o que você leu em 2020, hein? É aquela história toda que você vai usar como referência, que você leu, que você fez. Como é que você foi pego de surpresa com 2020? Como é que foi o seu primeiro home office? Ah, tem mais duas coisas que eu fiz esse ano que eu gostaria de dizer. Fala aí. Primeiro foi, esse ano eu fiz o meu primeiro cos pobre. Não é um cosplay maneiro igual os do Fábio, não, porque foi bem assim no improviso e eu tive que assaltar o guarda-roupa de um certo alguém. Mas foi muito divertido, eu tava mó linda, fiquei mó igualzinha ao personagem. Que, pra quem não conhece, eu vi a Aislinn Studebridge do Tremere, que tá no terceira edição da descrição do clã Tremere. E eu tirei foto, depois eu mando pra vocês, que foi bonitinho, estava bem. Oi? Um dos propósitos do cosplay é exatamente esse, né? Empoderar. É, tá mais eu tava... Eu adorei. E outra coisa que eu me dediquei a fazer um pouco melhor, assim, que eu sempre fiz só o básico, é aprender a me maquiar, cara. Porque é uma das coisas que, assim, quando eu tô muito, muito, muito mal, assim, me achando muito feia, eu vou lá e testo uma maquiagem de YouTube, sabe? Igual essas blogueiras chatas, eu tô fazendo isso, eu morro de vergonha. Não, tranquilo. É, pelo menos é que é diferente de mim, que eu tô eu apanho pra fazer maquiagem. Mas tudo bem. Então, eu acho assim, gente, alguém quer adicionar algum tópico pra gente falar? Porque a gente tá aí quase com uma hora e meia de gravação. Eu acho que tem um tópico aqui que eu queria falar, mas é mais uma consideração final, que é o seguinte, gente, por que você não vai pra comunidade Fate, no Movimento Fate Brasil, no Facebook, ou então na comunidade do... no servidor lá do Movimento Fate Brasil, no Discord, e não vem falar sua experiência de 2020 pra gente. Boa. Compartilhe com a gente o ano de bosta de namastenho porra nenhuma de paciência. É, porque a sua desgraça pode ser o deleite do outro. Você já vai estar queimando parte desse karma. Sim, sim. É, um ano. Que 2020 quis fazer inveja em 1919. Então não vamos deixar essa vibe dominar. Cara, eu gostaria de fazer uma proposta, e se vocês acharem que é ruim, é ideia de maluco, a gente, sei lá, pode cortar isso do coisa, não ligo. Cara, não, tá? Ideia de maluco vai ser, porque tudo é RPGista aqui, mas segue. É, olha só, a ideia de maluco a gente abraça e acata. Alguma pergunta? Não. A ideia de maluco é, que tal a gente fazer um final de ano pra gente, já que ninguém vai poder sair final de ano, porque não vai ter pra onde sair. E se você vai sair final de ano, você é uma pessoa muito errada, você tá de mal, você tá de castigo na comunidade. Mas... Fazer o quê? Uma call coletiva? Uma call coletiva, um callzão no tá final aí uma, de ano. Uma coisa que a gente pode fazer, eu vou gerar mesmo muitos servidores, colocar o movimento no giro de servidores pra mim. Porque o que não tá faltando, aliás, gente, tragam seu copo de Guaraná, tá? É, a gente não. Bebida é por conta da casa, comida também. Tragam seu copo de Guaraná, dia 31, e vamos começar. O que vocês acham da gente fazer um meet and greet virtual com a comunidade no Movimento Fate Brasil? Eu só vou fazer a proposta o seguinte. Eu só não gostaria que fosse pro dia 31, tem um motivo. Eu acho que o dia 31... Não, dia 31 é a questão que muita gente... Sei lá, cara, já é um ano de bosta demais, velho. Não, vai ter gente que já vai querer fazer com a família. Vamos fazer, então, no dia 30? Dia 30, então, fechou. A gente, que tal dia no fim de semana antes, o dia 26 ou 27? A gente bota a data no show notes do episódio, a gente... É 26, é logo muito depois, é muito próximo do Natal. The after do Natal. 27 fecha, 27 de noite fecha. 27 de noite. Beleza, a gente faz o... 27 de noite fechou. A gente chama a galera e tal. Pode ser uma ideia legal, porque... é aquilo, né? A gente tá um ano terrível, né? A verdade é assim. É, de repente sentar, conversar, jogar a conversa fora, ouvir história de terror, que eu posso que deve ter uma história de terror maravilhosa de 2020. Sim. Tipo, eu tava lá dormindo e debaixo, e aí eu vi o vídeo de 2020 debaixo da minha cama falando assim: vem, eu tenho coisas incríveis pra você, e você aceitou e foi tragado pra um local que você não pode sair de casa sem máscara. Pois é. Então, venha contar sua história triste pra gente. É que eu acho isso é uma boa ideia mesmo, porque tá um ano que tá ruim pra todo mundo, gente. A verdade é essa. Uhum. Eu acho que aí assim, a gente se exorciza. Se não tiver um ano que não é pelo menos meia boca, se o ano pra você não foi pelo menos meia boca, ou você é uma pessoa completamente alucinada, ou você lucrou horrores. Isso. Uma das ou duas. Ou você é privilegiado demais, filho então, de papai. Não, lucrou horrores. Claramente, assim, alguém tem já. Eu tenho aqui já um gig, assim, um lance aqui no aplicativo. É pra você, né? Colocaram pra ser caçado. É isso. Obrigado. Bom, eu acho que já que a gente não tem mais, mais nenhum assunto pra gente comentar, né? A gente já faz uma meio que as considerações finais mesmo, né? Porque a verdade é essa, gente. 2020 é um ano. Ainda vou tentar ser. Hoje eu tô até mais desbocado que o normal, mas eu ainda tô me segurando um pouco. Mas a real é que 2020 é um ano pra esquecer. Aquele papo que fizeram no início do ano do 2020, os dois críticos. Gente, puta que pariu, que analogia desgraçada da cabeça foi aquela. É, Fábio, eu continuo defendendo 2020, pro mestre, não pro jogador. Sim, sim. Foi o 2020. Foi um 2020 do mestre, cara. Ou então, na hora de confirmar, tirou falha. Ou então foi confirmando uma falha. Então, é por isso que eu prefiro quatro positivos. Só tem chance de. É uma chance pequena, porém, quando tá tudo positivo, é todo positivo, gente. Não pode falhar, mas pode falhar com estilo. Uhum. Então, gente, é isso. É um ano que realmente não é um ano bom pra. Eu diria, pelo menos aí, pra ser. Tá na margem estatisticamente garantida. É no mínimo 75% da população. Se ferrou de alguma forma nesse ano. Ah, cara, eu diria uma distribuição normal mesmo, 95. Aham. E a verdade é que a gente tá fazendo isso porque a gente quer ainda tirar do ano de 2020. É o que eu disse lá quando a gente falou do melhor, do que a gente fez de bom na pandemia. Porque querendo ou não, é o que eu disse. Eu sei que isso é muito papinho de muito good vibes, mas é aquela história. A gente já tá ferrado de qualquer jeito. Por que que a gente não vai, ainda não tira alguma. Tenta tirar alguma coisa disso? É, se 2020 está tentando tirar a nossa agência, tiremos um pouco desse poder dele, né? É. É aquela história toda. 2020 só veio. Sendo positivo, 2020 veio pra gente se transformar em alguma coisa. E a pergunta é: o que que você se transformou? É, eu acho que pra mim essa é a consideração final que eu tenho, assim, pra gente fechar o Fate Masters 2020. Alguém que se serou. Não, fechar. Fate Masters, fechar o ano, ainda não fechou, não. Que ainda tem a call semana que vem. É, o podcast. É. Então, a última edição do podcast, o 5-5, eu vou falar uma coisa aqui, lembrar uma coisinha só. A gente tem uma vida incrível, offline. Querendo ou não, cada um de nós tem os seus deleites, tem os seus desesperos. O Cicerone tem os 10.999 gatos e meio, porque tem gato lá que eu não considero gato. Tá mais pra cachorro, tá? Mas tá disfarçado. Eu tenho, querendo ou não... Quem minimamente me acompanha sabe que eu tenho uma capacidade considerável de assuntos, mas desde já, pensa da seguinte maneira: o que que 2020 te deu que você nunca teria chance de ter ano passado? Eu vou te dar um exemplo. 2020 te deu a commodity mais cara do mundo de volta às suas mãos. Uma commodity que a SPTM não te tirou. Sindicato, o Fiat Transport do Rio não te tirou, entendeu? Que dom, a família barata não te tirou, que é chamado tempo. O que, que você fez com esse tempo? Eu sei que é o que eu fiz com o meu tempo. Todos nós aqui sabemos o que nós fizemos com o nosso tempo. Mas o que, que você fez com o seu? Como é que você aprendeu a transformar essa commodity em algo produtivo para você? Será que você não descobriu coisas novas sobre o mundo ao seu redor? Pensa nisso. Pensa nisso e vem falar com a gente. O mais importante mesmo é que isso, 2020, é o ano que você não vai conseguir apagar da sua vida, apesar de você ter as suas piores selfies. É isso, gente. A gente se vê no... A gente se vê, assim, no evento de fim de ano. Isso aí, galera. Estamos esperando você. É, bom, gente, então a gente pode encerrar por aqui. Continua sempre aqueles recados, né, que a gente costuma deixar, né? Mandar comentário, crítica, sugestão pro FateMastersPodcast@gmail.com, comunidade Fate Brasil no Facebook. Temos a comunidade no Discord, WhatsApp, Telegram. Temos a página do Fate Masters no Facebook. Comenta aí, gente, como é que foi a situação. E vem pra nossa call, a gente vai marcar a prova, dia 27, a gente conversa melhor. Faz um bate-bola aí pra gente, pra gente conhecer também um pouco vocês, né? E a gente vai marcar, não vai ser igual Carioca, não, porque tem dois paulistas no grupo, entendeu? Então, pode... Sério? Quer dizer que eu não posso atrasar, não? Oi? Não, atrasar a gente pode, a gente tá no direito de atrasar. A gente é carioca, a gente também não é perfeito. A gente só não vai falar, vamos marcar e não marcar nunca. Porque a gente não pode. Vou marcar logo isso. Ali, entendeu? Depois a gente marca. Aparece lá em casa. Mas é isso, gente. Apesar de tudo que aconteceu em 2020, né? Vamos continuar lembrando sempre daquilo que a gente vive dizendo, né? Quanto mais feito, melhor. Quanto mais feito, melhor. Quanto mais feito, melhor. E boa noite, galera. Bom dia. Boa tarde.